Eu sou o que sou porque eu vivo da minha maneira. Só sei que eu sinto que foi sempre assim minha vida inteira. Eu sei, sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminho. Enquanto você me critica, eu tô no meu caminho. Desde aquele tempo, enquanto o resto da turma se juntava pra bater uma bola, eu pulava o muro com Zazinho no fundo do quintal da escola. Sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminho. Enquanto você me critica, eu tô no meu caminho. Você esperando respostas, olhando pro espaço. E eu tão ocupado vivendo, eu não me pergunto, eu faço. Oh, sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminho. Enquanto você me critica, nego, eu tô no meu caminho. E se você quiser contar comigo, é melhor não me chamar pra jogar bola. Tô pulando no muro com Zazinho no fundo do quintal da escola. Eu tô pulando no muro.